Capítulo 12. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta, mas fez o príncipezinho mergulhar numa grande melancolia. Que fazes aí? Disse lá o bêbado, que encontrou instalado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Bebo, respondeu o bêbado com um ar sombrio. Por que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o bêbado. Para esquecer o quê? Inquiriu o príncipezinho, já com pena dele. Para esquecer que tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Indagou o príncipezinho, que desejava auxiliá-lo. Vergonha de beber, concluiu o bêbado, que se encerrou definitivamente no silêncio. E o príncipezinho foi-se embora, perplexo. As pessoas crescidas são decididamente muito, muito esquisitas, dizia ele de si para si durante a viagem.